Com os esforços concentrados das buscas por pistas de assaltantes de carro forte, os policiais civis têm feito várias checagens. Indivíduos abordados têm seu nome verificado junto ao sistema informatizado da Justiça Brasileira. E no início da manhã de ontem, por volta de 8 horas, policiais do GDE deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Foz do Iguaçu em decorrência de um inquérito policial que originou uma ação penal de procedimento ordinário em desfavor de Roberto Furtado de Souza, de 54 anos. Ele foi flagrado em 2010 dirigindo embriagado. A prisão ocorreu na Avenida Florianópolis, no Jardim Santa Rita, após uma mulher realizar um boletim de ocorrência em desfavor de Roberto, onde constatou-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Roberto foi encaminhado à 6ª SDP e deverá permanecer lá até que procedimentos judiciais sejam tomados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.